Vai de novo. 1, 2, 3, 4. Tem que ter um mendigo, né? Não vai nem pra tocar dele, né?